Outubro de 2010. Solicito a senhora Marilda para que faça a leitura do texto bíblico. Leitura, 2 Coríntios 8, do 13 ao 15. Não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles que por seu túmulo, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade, como está escrito. O que colheu muito, não teve sobra. E o que pouco colheu, não teve falta. Palavra do Senhor. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 22/10/2010. Ata extraordinária número 2. Ata da 2ª sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 2ª sessão plenária. Ao 22º dia do mês de outubro de 2010, às 17 horas, sob a direção do vereador presidente João Edival Aramone e secretariado pelo vereador Dirceu Agostinho Bassani. Reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Luísa Cir Matos; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Adelir Castilho Maldaner; Ângelo Américo Branco Chemin; Edilson Vaz, vice-presidente; e ausentes os vereadores Olga Stoski, Fabrício Duarte Louga e Aguinaldo Vujenski de Jesus. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Ofícios do Executivo. Ofício número 362/2010, do gabinete, solicitando a convocação da sessão extraordinária para apreciação dos projetos de lei números 45, 46 e 47/2010. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 45/2010 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. Projeto de Lei Ordinária número 46/2010 autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício de 2010. Projeto de Lei Ordinária número 47/2010 altera e inclui ações na Lei número 1522/2009 do Plano Plurianual e na Lei 1523/2009 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o regime de urgência dos projetos número 45, 46 e 47 que foram aprovados e a pedido do vereador Adelir Castilho Maldana, que solicitou a colocação na ordem do dia dos projetos número 45, 46 e 47, aprovados. Suspendeu a sessão por 10 minutos para as comissões exarem seus pareceres. Quando retornou, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 45 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 46/2010 autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional, suplementar e especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício de 2010. Aprovado. Projeto de lei ordinária número 47/2010 altera e inclui ações na lei número 1522/2009 do plano plurianual e na lei 1523/2009 da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e da outras providências. Aprovado. Nada mais havendo para ser tratado nesta sessão, o senhor presidente declarou encerrado seus trabalhos às 17h35, determinado a lavratura desta ata que vai ser assinada por ele e pelo primeiro secretário vereador Dirceu Agostinho Bassan. Plenário, vereador Nestor Orodensky. Câmara Municipal de Ipitanga, Estado do Paraná, 22 de outubro de 2010, sexta-feira, e convocou outra sessão para hora e dia regimentais. Passo da liberdade em 22 de julho de 2010. João Edivaldo Ramone, presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 44/2010. Autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Oeste do Paraná, CIS, bem como adequar sua execução orçamentária no novo regime jurídico adotado para consórcios públicos na forma e condições previstas na Lei Federal número 11.107/2005 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 183 do vereador Fabrício Duarte Louca, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de cobertura nos pontos de ônibus dentro da área urbana. Tal pedido visa dar maior confortabilidade aos usuários que esperam no local e muitas vezes sobre condições climáticas desfavoráveis. Requerimento número 184/2010 do vereador Luísa Cirmatos, requerendo a realização da audiência pública nesse Legislativo Municipal para discutir sobre o convênio do município de Ipitanga e o Hospital São Vicente de Paulo. Requerimento número 185/2010 do vereador Fabrício Duarte Louca, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e patrulhamento na rua João Malagnac, no Parque São Basílio. Requerimento número 186/2010 do vereador Fabrício Duarte Louca, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a revitalização da Praça do Parque São Basílio com plantio de flores e melhorias na iluminação. Requerimento número 187/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem DER, solicitando modificação urgente no trevo de acesso secundário da cidade de Ipitanga, na PRC 466, quilômetro 178 mais 950 metros. Requerimento número 188/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Hermelino Alves de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 189/2010 do vereador Edilson Vassa, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de uma lombada dentro das normas técnicas de segurança na rua Conselheiro Zacarias, em frente à casa do senhor Osir dos Santos. Requerimento número 190/2010 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na localidade de Arroio Grande Santo Antônio. Requerimento 191 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando limpeza na Avenida Universitária que vai até o UCP. Requerimento número 192 do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos no calçamento da rua 1º de Abril. Correspondência recebidos do Ministério da Educação. Ministério da Assistência Social comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação no valor de R$ 18.000. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Coloco em discussão e votação o requerimento número 184/2010 de autoria do vereador Luiz Assir Matos. Em discussão. Discussão, peço a palavra, presidente. Presidente, na última terça-feira, inclusive Vossa Excelência estava presente na reunião, alguns vereadores, por motivos particulares e profissionais, não puderam estar presentes numa espécie de sessão, bastante informal, é verdade, mas aconteceu aqui nessa casa. E nós discutimos com relação a esta audiência, a esclarecimentos a respeito da saúde do município de Ipitanga. E agora, no próximo dia 29 de outubro, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara, haverá essa audiência na qual discutimos, audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, para que num futuro muito próximo nós possamos, quiçá, usaria até aqui, presidente, uma espécie de uma cariação entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital São Vicente de Paulo. Porque o que nós observamos? Muitas dúvidas no Poder Legislativo, muitas dúvidas na população de Ipitanga, e caso nós fizéssemos uma reunião ordinária e que convidássemos o secretário municipal, a população não poderia ter a participação, não poderia indagar a respeito. Então foi exatamente por isso que nós propusemos, através do requerimento 184, número 2010, esta realização da audiência pública, para que se discuta e que se chegue num denominador positivo e as melhorias aconteçam na saúde de Ipitanga. Hoje, ainda conversei com o secretário municipal de saúde, Valdomiro, que mais uma vez se colocou à disposição, e tomara que essa mesma disposição que foi posta de forma muito transparente pelo secretário seja também a tomada pelo Hospital São Vicente de Paulo, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos. Me limito aqui na discussão, porque devo usar a tribuna e discutir mais a respeito do assunto, Excelência. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade. Defiro os requerimentos encaminhados e projeto de lei para as comissões. Passamos ao expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser usar ou fazer uso da palavra. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, presidente. Com todos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento Vossa Excelência e, se fosse tão rápido assim, prometo que não tomaria o tempo da discussão do 184 e discutiria, ou pelo menos falaria, discorreria a respeito aqui na tribuna da casa. Cumprimento Vossa Excelência, extensivo esse cumprimento a todos os demais nobres companheiros vereadores, e eu estava ali tentando estudar a árdua missão do assistente social. Saúdo aqui a todos que se fazem presente na casa, que abrilhantam a nossa reunião plenária e que, por certo, amanhã, nos corredores das faculdades do centro do Paraná, em todos os municípios que abrange a nossa faculdade, com certeza a discussão será essa. Agradeço a presença de cada um dos acadêmicos e, principalmente, dos professores, a professora Jaqueline e da coordenadora Adriele Inácio, e a todos os acadêmicos, aqueles que buscam no dia a dia dos bancos das faculdades do centro do Paraná, o aprendizado, o difícil, a árdua, a manifestação do serviço social. Estava ali cerca de 20 minutos, mais ou menos, antes dos senhores chegarem, e vi a complexidade que é o curso de serviço social. Por isso, cada um dos senhores que cá estão são merecedores dos nossos aplausos e, com certeza, do incentivo dos vereadores para que sejam grandes profissionais e, por certo, serão. Estou vendo aqui a Matilde também lá em cima, que já atua, o Sandro que já atua, a Marilda que fez uma leitura espetacular, o Jaimirã que faz os seus trabalhos no dia a dia, enfim, a cada um daqueles que dispensam esse tempo para poder sentir um pouquinho daquilo, do mal que assola a nossa sociedade de Pitanga, as mazelas, excelências, que tomam conta da nossa sociedade pitanguense. Eu vi ali, com relação às famílias pobres, mas não só no que diz respeito às famílias pobres financeiramente falando. Aquelas famílias que atravessam por inúmeros problemas e que acabam recebendo uma guarida, acabam recebendo um apoio, acabam recebendo um alento do profissional do serviço social. Portanto, eu ficaria aqui, acredito que por a sessão toda, e não conseguiria expressar em palavras aquilo que representa para a nossa sociedade este maravilhoso, estupendo curso que é o curso de serviço social. Tomara que cada um de vocês, homens e mulheres, formadores de opiniões, possam, nos seus cursos, respectivos anos que estão cursando, mas dialogar, discutir as políticas públicas, mas também a privada, possam discutir nas salas de aula e discutam com relação a melhorias à nossa população, aqueles menos aquinhoados pela sorte, aqueles esquecidos pela sorte. Aqui eu, com muita tranquilidade, me dirijo a futuros vereadores, vereador Aguinaldo, a futuras vereadoras que com certeza ganharão vontade pela causa e, quem sabe, nas próximas eleições, engrossarão as fileiras das mulheres, engrossarão as fileiras dos homens para discutir a respeito de melhorias e desenvolvimento no nosso município. Portanto, mais uma vez, finalizo o meu raciocínio, este meu comentário rápido, mas bastante sincero a cada um dos senhores. Muito obrigado, primeiro pelo trabalho desenvolvido e depois pela presença, por terem deixado a sala de aula e vindo até o Poder Legislativo, que nada mais é que a representação legal e constituída da população. Muito obrigado pela presença de todos. Excelência, com relação ao requerimento 184, foi debatido na casa, com relação a atendimentos médicos, com relação à contratação de médicos, profissionais, e numa certa discussão, eu conversando com o vereador Edilson Vaz aqui nos corredores, e com o vereador Meco, e o vereador Carijó, o vereador Bassani, e com os assessores da casa, os funcionários da casa. Falei e perguntei a cada um, ao vereador Carijó e a tantos outros: o vereador Carijó, o que você sabe a respeito da saúde de Pitanga? O vereador Edilson Vaz, que hoje preside os trabalhos, o que o senhor sabe a respeito da saúde de Pitanga? E a resposta foi unânime e negativa por cada vereador indagado por mim. Ninguém, salve a exceção do vereador Fabrício, que trabalha no meio, então tem algumas informações e tem auxiliado no trabalho dos legisladores na tentativa de esclarecer algumas dúvidas. Dúvidas que pairam quando uma dona de casa, aquela que quizá tenha passado pelo serviço social da UCP, pela maneira paupérrima que vive, quando procura um plantão do Hospital São Vicente de Paulo, vereador Meco, e chega lá, não tem o plantão. Ou quando tem o plantão, um acidente grave, não tem o médico anestesista para que possa realizar a anestesia e para que o médico, o plantonista, o cirurgião, possa realizar a cirurgia e salvar vidas. O vereador Edilson Vaz, presidente hoje, me dizia na última sessão, disse na reunião também com o secretário Valdomiro, a minha filha precisou de médico e foi uma correria danada. Não é crítica, porque dali a pouco não adianta, vereador Carijó, nós abrirmos uma metralhadora legislativa e sair atirando contra o secretário ou contra o sistema. Mas é preciso que nós façamos cobranças e que essas cobranças venham de quem realmente comanda a saúde no município de Ipitanga. O secretário Valdomiro trouxe algumas informações, vereador Aguinaldo, Vossa Excelência, acredito que aquele dia tinha audiência e não pôde estar presente. Que a Secretaria Municipal de Saúde repassa 130.542,20 reais para o hospital através das AIHs. Depois tem mais uma verba que vem do Estado, de 40 mil, do trabalho do deputado Alexandre Cury, vereador Carijó. Que solicitou muito, vereador Meco, vereador Adir, vereador Fabrício, Aguinaldo, vereadora Olga, vereador Aritana, vereador Bassani e vereador Edilson. Então aqui nós totalizamos quase 190 mil reais, beiramos a casa dos 200 mil reais para o Hospital São Vicente de Paulo. Aí a pergunta é a seguinte, quando nós abrimos uma lauda seguinte, abrimos a folha seguinte, nós temos que 190 mil são repassados para o Hospital São Vicente de Paulo. Mas daí nós temos o pagamento realizado aos médicos, Ana Paula, Caroline, Vanderlei, Igor Landegraff, Maicon Jason, Emerson Rafael, Flávio Danta Ferreira e tantos outros, Marcos Lorinuk, e lá atrás nós temos 27 mil reais que são pagos aos médicos. De quase 200 mil. Então a pergunta é a seguinte, crítica? Não. Pergunta? Sim. Indagação? Sim. Daí o porquê, no dia 29 de outubro, professoras, diretores, coordenadores, seria importante que vocês viessem aqui. Porque se o secretário de Saúde, Valdomiro, estivesse aqui na sessão a qual seria dirigida inteiramente para ele, os vereadores teriam que ouvir, indagá-lo, mas a população não poderia discorrer, indagar, discutir, criticar, por que não? Foi então quando nós resolvemos, na última terça-feira, vereador Luiz Matos, vereador Edilson, vereador Bassani e o vereador Aritano, que está operado, fez uma cirurgia do coração e está se recuperando em casa. E os demais vereadores estavam com compromissos profissionais, mas mandaram seus representantes e avisaram com muita antecedência que não poderia estar presente naquela tarde. Então, dia 29 de outubro, é correto você chegar no hospital com uma criança vítima de uma apendicite? Como é que é o termo, vereador Fabrício? É, estourada... Suporada. O médico estando lá e não tendo o médico anestesista. Então é esta pergunta que nós precisamos fazer para o Hospital São Vicente de Paulo. Porque se o Poder Legislativo não puder auxiliar a saúde, de nada adianta críticas. Então nós vamos ouvir o secretário, vamos ouvir o Hospital São Vicente de Paulo. Vamos saber com relação à verba, vereador Aguinaldo, que foi destinado de 350 mil reais do deputado Rodrigo da Rocha Loures, que era para então instalação da UTI móvel no município de Ipitanga, que por outros motivos o dinheiro parou no caminho por causa, aparentemente, até aqui, por isso que é importante se esclarecer, problemas judiciais e bloqueios judiciais. Me permito... Pois parte. Não, vereador Carijó. Só para ajudar a esclarecer, Vossa Excelência, dia 29 é uma audiência pública da saúde, a saúde vai prestar uma audiência pública para esclarecer. E esse encontro com o hospital para esclarecer os fatos, acho que é em novembro, dia 8 de novembro. Perfeito, exatamente. Casos já serão abordados aqui, né? E depois a audiência pública, isso do dia 29, obrigado, vereador, é a Secretaria Municipal de Saúde. Depois do dia, era para ser dia 28, né, vereador Aguinaldo? Só que em virtude do dia do vereador Edilson, do funcionalismo, foi mudado para o dia 8 de novembro. Aí sim, frente a frente, uma espécie de acaração, se é que posso usar esse termo. Mas, secretário, porque do povo vai poder levantar, professora Jaqueline, a mão e dizer, mas eu queria saber por que que o hospital não contrata o médico anestesista, a informação. O secretário Valdomiro acabou de dizer que tem dinheiro. Porque aí não vai ser disque, não vai ser hipótese, serão, nós estaremos trabalhando com a realidade, com materialidade e com uma coisa palpável e concreta, onde a população vai poder discutir a respeito disso. Quero agradecer o secretário Valdomiro pela disponibilidade, por ter vindo, por ter sido muito gentil e por querer esclarecer o que está acontecendo no município de Ipitanga e tomara que o Hospital São Vicente de Paulo, que deve receber esta informação, este pedido, venha, esclareça, porque a pergunta que eu quero fazer, vereador Carijó, o Hospital São Vicente de Paulo é uma irmandade, é um hospital de caridades. Como que se faz, vereador Aguinaldo, para fazer parte da irmandade? Como que uma sociedade civil organizada, uma associação, pode participar da administração do Hospital São Vicente? Por que que nós não temos informações a respeito desta administração? Não é crítica, ou não são críticas, desculpa, são indagações que com certeza serão feitas não só por mim, mas por cada vereador e pela população que estará presente no próximo dia 8 de novembro, mas já com uma antecipação no dia 29. Vencido esse tema, já parto para o final da minha fala, meu tempo já está extrapolando. Eu trouxe uma boa notícia hoje do Poder Executivo Estadual e uma não tão boa do Municipal, porque a informação que nós temos, vereador Aguinaldo, é que o prefeito municipal parece-me que está sendo medicado, e claro que fica aqui a torcida para que o prefeito se restabeleça o mais rápido possível, o mais próximo possível. A informação que teve que ser medicado, eu não sei se se ausentou, se está em Curitiba ou se não está em Curitiba, mas é essa, porque nós sempre falamos, uma coisa é a prática da oposição, da política, você ter uma ideia, seu Martinho, e o outro ter outra ideia, ela precisa ser respeitada. E nós respeitamos, e é óbvio que queremos que o prefeito respeite as nossas também, mas na qualidade de poder legislativo e executivo, é preciso que haja esta harmonia, sob pena daqueles projetos que beneficiarão a população não serem realizados com sucesso. Então, tomara que o prefeito se restabeleça o mais rápido possível e que possa também participar já desta próxima sessão. Eu vou finalizando, dizendo o seguinte, que estarei encaminhando um ofício ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, o seu Alziro. Mais um acidente de trânsito vitimou um cidadão trabalhador pitanguense de 75 anos de idade, seu Tayacoca. Um homem de bem, um pai de família, que sofreu um trágico acidente de trânsito na rodovia, no trevo secundário de Ipitanga. A família ainda está enlutada, fica aqui as condolências da casa. E é preciso que nós tomemos, vereador Meco, sou por muito tempo militou no trânsito, algumas providências no que diz respeito ao DR. Alguns retentores, uma sinalização diferenciada precisa ser tomada, porque não dá mais para brincar de motorista, não dá mais para brincar de trânsito, a coisa realmente é séria e pessoas estão perdendo as vidas nas nossas rodovias. Uma parte, né? Pois não, vereador. Até, por sinal, está aqui o requerimento número 187, no qual nós fizemos um requerimento ao DR, solicitando modificações não só naquele trevo, mas nos três trevos que margeiam a rodovia aqui em Ipitanga. E realmente, está perigoso. E se nós deixarmos ainda, quantos mais vai acontecer? É claro que a situação que aconteceu, a gente não tem, não foi culpa também tanto do motorista do caminhão, como não podemos dizer que também foi do nosso companheiro, nosso amigo, mas o fato aconteceu. E se tivesse dificultado a velocidade naquele trevo, não teria acontecido. Mas o requerimento já fizemos, o requerimento 187, aqui até quero que o senhor assine junto também, já que o senhor está se manifestando, para que esse seja resolvido o mais breve possível. Pois não, obrigado pela parte, excelência. Meu tempo será rápido de conclusão, presidente. Com certeza eu assinarei, hoje recebi alguns telefonemas da família de Santa Catarina, Joelson, que está nos ouvindo pela internet, daí o trabalho do Júlio, parabéns, está nos ouvindo lá e disse, olha, nós precisamos que vocês tomem alguma providência, não dá mais com esse sinal eletrônico, eu tenho 2 minutos para finalizar minha fala e vou já para a parte final dessa fala. Então, assinarei com Vossa Excelência e com certeza é preciso realmente mudanças, porque não dá mais, repito, para brincar de sinalização de trânsito, não dá mais para brincar de trânsito, porque pessoas estão perdendo a vida. Eu vou finalizar com duas notícias. Na última sexta-feira, nós tivemos uma sessão plenária, uma extraordinária, onde nós, vereadores, aprovamos o projeto de lei do Executivo Municipal 45-2010, os recursos oriundos desse projeto que veio para casa, das operações de crédito, autorizando, pela lei, aplicados na aquisição dos seguintes bens. Os vereadores de Pitanga autorizaram a aquisição dos bens. Parabéns ao Poder Executivo pela prática. 4 caminhões caçamba basculante toco 4x2, capacidade para 5 metros cúbicos, 1 caminhão compactador de lixo, 2 motoniveladoras e 1 retroescavadeira. E agora eu recebi um telefonema, antes da sessão, do deputado Alexandre Cury, que eu quero inclusive parabenizar pelo empenho na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, pelo empenho dos vereadores desta casa, do vereador Meco, do vereador Carijó, de cada vereador. E o deputado me dizia: Luiz Matos, amanhã eu vou dar uma entrevista no teu programa às 8h30 da manhã. Olha que projeto bonito. Olha que informação bacana, vereadores. Poder Executivo. Entrada do projeto, outubro de 2010, 20 de outubro de 2010. Súmula, mensagem 94-2010. Autoriza o Poder Executivo a estadualizar a estrada municipal que liga a PR Paraná Rodovias 239 do município de Roncador com as sedes dos municípios de Mato Rico, Pitanga, passando por Barra Bonita. Amanhã, o deputado Alexandre Cury, dentro do meu programa de rádio, às 8h30, falando, e talvez até o próprio governador, dizendo do sonho que nós temos, e parabenizo aqui o trabalho também do presidente do PMDB, Cleon Costa, incansável, várias audiências, para que isto se tornasse realidade. E aqui não é uma medição de forças, é simplesmente, concluindo, presidente, uma união de forças e este bonito projeto que, se Deus quiser, vai transformar a nossa região central do estado do Paraná. Finalizo a minha fala agradecendo a presença de todos, a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, secretários, parabenizando o trabalho da Matilde aqui na frente. Fui lá conhecer as crianças que você está cuidando hoje, uma criançada bonita, bem nutrida, feliz, bem cuidada, com roupa limpa, com o rosto limpo, bem calçada, demonstrando feliz, porque quando o rosto da gente, Matilde, está feliz, o olhar das pessoas transmite aquilo que nós temos no nosso coração. E aquelas crianças que eu vi hoje lá, cheguei e você já tinha saído, são crianças felizes e bem tratadas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. É, mais uma vez, vereador Luiz Matos, mais uma vez nós sentimos muito mesmo, mais uma tragédia aqui perto de Pitanga. E o que é pior ainda, o motorista do caminhão, que parece que foi o que estava dirigindo, foi o que aconteceu alguns meses atrás, um atropelamento, também nas proximidades de Pitanga. Até foi comentado, nós escutamos, que no mesmo horário, de certa forma seria mesmo, é natural, pois ele faz esse trajeto de leite, do transporte de leite, e é sempre o mesmo horário. É quase que todo dia o mesmo trajeto. Infelizmente, todo dia ele passa, e nós não mudamos nada a nossa BR. Continua o mesmo trevo, continua a mesma dificuldade para quem transporta, e como eu disse, infelizmente, o motorista que estava com o caminhão pesado foi o que promoveu essa tragédia. Até eu fiz um requerimento, até eu já passei para o senhor, o qual o senhor vai assinar junto, e também fizemos um ofício de pesar à família do senhor Melino, Alves de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido recentemente, que é essa tragédia que aconteceu no sábado último. Nós, até na sexta-feira, como o senhor mesmo disse, essa sessão extraordinária, o qual, quando soubermos desse projeto, na segunda-feira anterior, nós tivemos em Curitiba, juntamente com o presidente da casa, o vereador Aritana, mas o Rodrigo, filho da Milka, o doutor Rodrigo, tivemos no gabinete do deputado Kelsey e fomos até o SEDU, quando o Zazar nos passou que existe um certo poder de endividamento do município, o qual traria benefícios para o nosso município se tivesse algum projeto. E na terça-feira, até quero parabenizar o esforço do prefeito, do executivo, que na terça-feira, já em Curitiba, proporcionou esse projeto, número 45, o qual o senhor mencionou, das 4 caçambas, 2 patrolas, 1 retroescavadeira e 1 caminhão compactador para o lixo. E realmente, tivemos aqui, duvido qual o vereador que iria votar contra, porque realmente é um projeto que vai dar mais estrutura para o nosso município, mais condições de trabalho para o nosso município. E felizmente foi aprovado em regime de urgência e mais ainda aprovado por unanimidade para que seja de uma vez por todas já providenciada essa aquisição desses veículos. Eu também, que não podia deixar de comentar, quando o vereador teve essa mensagem do deputado Alexandre Cury, em abril, até eu queria pedir ao presidente que eu pudesse ler esse ofício que nós fizemos para o governador Pessutti e também ao deputado Alexandre Cury. Achei que viria uma resposta pelo fato de ter feito esse ofício, esse pedido. Senhor deputado, durante muito tempo o distrito da Barra Bonita, localidade de nosso município, vem sendo penalizado pela má conservação de estradas que faz a ligação desse distrito com a sede do município. As dificuldades por que passam os moradores são inúmeras. Saúde, educação, saneamento básico, entre outros fatores, se tornam de pouca qualidade, visto que, para buscar em tais atendimentos na sede, se torna muitas vezes quase impossível. Buscamos o apoio de Vossa Excelência no sentido de estadualização da estrada que possui um trecho de aproximadamente 40 quilômetros. E assim, poder garantir uma qualidade de vida melhor àqueles moradores. Salientando que, atualmente, o município de Mato Rico, que faz divisa com esse distrito, percorre aproximadamente 135 quilômetros de distância para vir até Pitanga, utilizando-se da rodovia pelo município de Roncador. Sendo que o trajeto pela Barra Bonita diminuiria em muito a distância, melhorando significativamente o acesso. Outro fator importante é a possibilidade do escoamento da safra que naquela região é feito de forma precária, em virtude das dificuldades encontradas no tráfego. Para buscar uma solução e diminuição do sofrimento daquele povo, pedimos o vosso apoio na viabilidade de estadualização da estrada Pitanga Barra Bonita. Atenciosamente, vereador Ângelo Américo Branchimin, deputado Alexandre Cury e também o governador Pessutti. Então nós fizemos alguns dias, alguns tempos atrás, vereador Luiz Matos, e confesso que achei que teria uma resposta. E fico contente que essa resposta chegou, que amanhã, no rádio, o deputado Alexandre Cury vai fazer esses esclarecimentos. E também, de certa forma, fico um pouco triste, porque no último dia 22, nós tivemos lá em Campo do Mourão o ministro de Planejamento, Paulo Bernardes. Assinou em Campo Mourão o edital de licitação para as obras de implantação e pavimentação da BR-158, que liga o município de Campo Mourão a Palmital, passando em Roncador. A Barra Bonita foi. Infelizmente, a estadualização, vamos se contentar. Peço a parte, vereador. Faz favor. Primeiro, mais uma vez, como disse na tribuna, quero parabenizar a Vossa Excelência. A Margarete e a doutora Maristela me falaram do seu empenho e não tenho nenhuma dúvida que o deputado Alexandre Cury sabe muito bem, tanto é que pediu para o senhor a justificativa do projeto da estadualização e no que diz respeito lá à BR-158, a Campo Mourão Palmital. Agora, com a estadualização, fica naquela expectativa e na torcida e no trabalho dos políticos, principalmente do deputado Alexandre Cury, da Casa, da Prefeitura Municipal, do apoio, enfim, para que o asfalto seja no futuro muito próximo ali também para a Barra Bonita, valorizando aqueles que moram lá na região. Mais uma vez, parabenizo pelo vosso trabalho. Obrigado, vereador. Agora, é sonho. Eu acredito que a população da Barra Bonita, Mato Rico, tem que continuar sonhando. De certa forma, sim. É claro que essa estadualização, quando nós tivemos a semana passada no gabinete do prefeito Cláudio, o qual ele passou essa mensagem, que chegou essa deliberação da assinatura deste convênio, dessa licitação, do edital de licitação, até ele mencionou essa estadualização também do Goiuxim. E parabenizo, claro, o governador Pessutti, que fez com que o nosso centro do Paraná tenha algumas regalias agora. Comece a aparecer mais um pouco no mapa. Eu continuo sonhando, vereador. Continuo sonhando e vou ouvir o que o nosso deputado tem a dizer amanhã, se mais coisas virão para o nosso município. Porque a gente fica um pouco triste, porque agora com esse asfalto que passa até Palmital, não até, claro que temos que erguer as mãos para o céu, que Palmital será agraciado com mais essa obra, mas Pitanga, de certa forma, fica para trás. Fico contente também que dia 29 de outubro, de 2010, às 9 horas da manhã, teremos uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Quando o vereador Luiz Matos até... O que você sabe sobre a saúde de Pitanga? Realmente. O vereador fez essa pergunta para todos nós, vereadores. Eu me preocupo, vereador. Me preocupo mesmo. Me preocupo tanto que por diversas vezes fizemos pedido de informação sobre coisas que acontecem na Secretaria de Saúde, mas às vezes por causa de gastar papel ou tinta nesses pedidos de informação, foi recusado. Por exemplo, a concorrência pública número 4, de 2010. O que será que aconteceu? Quem será que ganhou? Quais são as firmas? Acho que agora, dia 29 de outubro, nós teremos essas respostas. Quem são as pessoas? Quem são essas firmas? Quem são esses... Porque essas firmas que estão agora nessa concorrência número 4, 2010... estão substituindo aquela firma Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. Vale, Mato Rico. Estão substituindo. Permita uma parte, vereador. Faz favor. Só contrariando esse posicionamento seu, na verdade não há substituição, não, de forma alguma. Nós temos uma nova licitação e uma nova contratação. Os termos são bem diferentes, substituição e contratação de uma nova empresa. Desculpa, vereador. Então, venceu o contrato daquela Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. que contratava as mesmas pessoas, os mesmos enfermeiros, os mesmos médicos que estão aqui hoje, que são os nossos. Muito bem. Como era a contratação, como foi o edital, como foi até na sessão anterior, ou duas, três sessões passadas, essa licitação, esse processo licitatório, está lá no Ministério Público. O que vai acontecer está na mão do capa preta. Teve mais um exemplo, que eu fiz um pedido de informação, sobre o veículo Fiat Uno, que saiu daqui de Ipitanga por 2 meses, em 2 meses seguidos, 3 dias no meio, cada mês, e foi até um curso lá em Marechal Cândido Rondon. Estava certo ou estava errado? Não sei. Não passou pedindo informação. Agora, dia 29, vereador Carijó, nós saberemos. Quem realmente foi? Por que que foi? Com quem que foi? E o que que foi fazer? Eu acho que dia 29, ou em novembro também, né, vereador Luiz Matos? Nós teremos esse... Possivelmente dia 8 de novembro. 8 de novembro. Requerendo realização de audiência pública nesse Legislativo Municipal para discutir sobre o convênio do município de Ipitanga e Hospital São Vicente de Paulo. Muitos esclarecimentos. Eu acho que é interessante. É a nossa parte é fiscalizar. É a nossa parte fazer pedido de informação. É a nossa parte não ter nada para esconder. Quero convidar mais uma vez as pessoas, dia 29 agora, e dia 8 de novembro, a participarem também. Afinal de contas, é a nossa saúde de Ipitanga. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido. Senhor presidente, vereadora Olga, demais vereadores, público hoje em massa aqui presente, meu boa noite. Vendo esses alunos aqui, hoje a gente fica contente de ver que há anos atrás nós não tínhamos esses alunos, porque Ipitanga, hoje a gente pode dizer que tem duas universidades, uma UCP, com vários cursos, e a outra, agora me fugiu o nome, a Unicentro, exatamente. Então, obrigado aos alunos do Serviço Social pela presença aqui, que nos agrada muito e nos honra muito nessa reunião. Também quero saudar o ex-vereador dessa casa, nosso amigo Martinho Nascimento, pela sua presença nessa reunião. E também não podia deixar de parabenizar os nossos nobres pares pela última sessão extraordinária que teve, onde eu não pude fazer presença, estava até Curitiba, fazendo alguns exames e realizando uma cirurgia do meu olho, pela belíssima aquisição que o município de Ipitanga vai ter, onde já o vereador Luiz Matos e o vereador Meco falou para todos nós. Também vim falar hoje sobre os meus requerimentos, né? Foram 2 requerimentos que eu fiz para essa casa, até ao executivo, requerendo melhorias na praça do Parque São Basílio, como uma iluminação melhor, plantio de flores para aquela praça ser bonita como as outras está ali. Também não poderia deixar outro requerimento que eu fiz sobre os pontos de ônibus, né? Então, a gente vê muitas pessoas reclamando que muitos pontos de ônibus do município de Pitanga não têm essa cobertura, né, que por devido, às vezes, à chuva, muita gente se molha, às vezes, muita gente também, no dia de chuva, não espera o ônibus, porque não tem cobertura nesses pontos. Então, a gente fez esse pedido, vai fazer esse pedido ao Legislativo, ao Executivo, aliás, para tomar essa providência. E também, hoje vim falar sobre a capela, nossa capela mortuária. Até devido a essas fatalidades que aconteceu no município de Pitanga, e até conversas com os nobres vereadores, até um dia com o próprio vereador Carijó, com o vereador Adir, sobre a nossa capela mortuária. E ali nós, em conversa, e com mais pessoas que estavam naquele dia na capela, ali a gente dando uma sugestão ao executivo de melhorias. Né? O próprio vereador Carijó colocou a questão, ao último requerimento dele, um ar-condicionado, alguma coisa, uma melhoria, porque realmente, no dia de calor lá, não tem, as pessoas não aguentam, no dia de frio, também não aguenta o frio. E uma sugestão hoje, que nem uso muito, na verdade, a capela mortuária usa, a gente paga a pessoa, que vai, a família que vai ser, vamos chamar ali, o que vai ser velado ali, quem paga, paga uma taxa ao município. E quem, na verdade, quem que... acho que é uma taxa, vereador, que paga. Se não me engano, acho que não paga uma taxa. Mas eu falo para... Hoje tem as funerárias. As funerárias cuidarem dessas... sugerir para elas, porque, na verdade, quem ganha o dinheiro na desgraça de um, felicidade de outros, né? A gente fala, assim, no bom sentido. E para eles... gerenciar isso aí, essa capela. Então, melhorando a capela, em questão de bancos, de flores, de árvores, né? Porque para melhorar aquele jardim ali, então é a sugestão para passar para as capelas, para essa capela funerária, na capela mortuária. É, realmente, até por sinal, hoje... são as funerárias que têm a chave da capela mortuária. Eles que ficam com ela, a parte de limpeza, todas com eles. E não sei se entra junto no funeral, mas é eles que ficam com a chave. Qualquer um que vá hoje lá atrás, tem que ir direto lá nas funerárias. Então, já que é eles que estão fazendo essa administração, então eles que, para melhorar essa situação lá. E também, hoje... a gente vendo o tempo calor, fuso horário mudou, a gente vendo muitas pessoas fazendo as suas caminhadas. E uma das coisas que eu vejo que está assim, perigoso é ali na Praça do Redondo. Na Praça do Redondo, muita gente fazendo a sua caminhada, seu Cooper, e os carros entram. Tem uns que entram com uma velocidade maior, outros ali. E porque tem muita gente fazendo, anda ao redor, na calçada da praça, e muita gente anda no asfalto da praça. E se torna perigoso. Até o ano passado eu falei ao executivo para tomar uma certa providência. Não sei que maneira seria, mas que depois, ali é claro que tem que comunicar, ver com o Mutran se há essa possibilidade de colocar alguns cones em volta da Praça do Redondo para alargar a pista para as pessoas fazerem a sua caminhada ali. Claro que é uma sugestão, isso aí vamos ver com o próprio Mutran, com a Polícia Militar, para ver se há essa possibilidade de melhorias para essas pessoas que estão fazendo a sua... sua atividade física. Também não posso deixar de comentar através em questão do Hospital São Vicente de Paula. Acho muito válido essa atitude dos vereadores em questão, que até o próprio hospital, acredito, eles sentem vamos dizer assim, essa vontade de se expor, né? Mas normalmente ninguém chega e pergunta qual que é o rendimento do hospital, o que, que o dinheiro usa, o que, que não usa. Então, eu acho muito boa essa atitude dos vereadores, mas tem umas coisinhas que a gente pode esclarecer, adiantar, mas é resumidamente aqui, em questão de algumas coisas que acontecem. O hospital, na verdade, a gente escuta muito, através dos microfones, dos rádios, daqui do município de Ipitanga, no valor que o Estado repassa a todas, vamos dizer, a Santa Casa, aqui, ao nosso Hospital São Vicente de Paulo, no valor de 40 mil. Esses 40 mil, na verdade, que é repassado, que o Estado repassa, ele repassa, na verdade, para todas as santas, quase todas as santas casas do Paraná. Mas para você receber isso aí, você tem que ter vários requisitos. Vários requisitos. Esses 40 mil, na verdade, não entra 40 mil, vamos falar assim, limpo, para o hospital pagar algumas coisas. Para ele receber esses 40 mil, eles têm que ter certos requisitos. Esses certos requisitos, o que é? Ele tem que ter um número de cirurgias letivas, ele tem que ter alguns números de consultas, alguns números de internamento, para o Estado repassar esse valor de 40 mil. Tem que ter a contratação de alguns profissionais, no caso, nutricionista, no caso de fisioterapeuta, no caso de um número X de enfermeiros, que eu não me recordo agora, tem que ter enfermeiro padrão dentro do hospital para essa verba vir até o hospital. Então, tem umas coisinhas aí que tem que ver. O vereador Luiz Matos, sobre o... indagou dos 350 mil, né? Do deputado, aquela verba que foi feita, acho que, se não me engano, aquela verba era para ser a UTI móvel, né? Acho que era para vir aquela UTI móvel. E na época, acho que foi debatido nessa casa, aqui, alguns vereadores na época a favor, outros contra, mas enfim, essa verba, na verdade, veio ao hospital em troca, no lugar de vir a UTI móvel, né? Que naquela época acharam que a UTI móvel não era, no momento não era, como é que eu posso falar, não era útil. Posso até falar assim, não era útil naquele momento. E foi trocado, foi feito uma troca, na verdade, daqueles 350 mil e alguns equipamentos para o hospital. Foi feito em duas etapas. Uma etapa, eu posso falar que eu sei que veio. Agora, essa outra, segunda etapa, eu não posso falar, eu não sei, não me recordo, se veio todos esses equipamentos para o hospital. Então, eu acho bacana essa atitude nossa de chegar, sentarmos com o hospital, sentarmos com a saúde do nosso município, para a gente discutirmos e tentarmos, sim, uma solução melhor. Aí a gente está para isso mesmo, é para discutir, para ajudar a saúde no município. E eu volto a frisar, mais uma vez, acho que não sei se foi na sessão passada ou na retrasada, eu falei, para nós termos essa saúde melhor do município de Ipitanga, nós temos que aproveitar que nós estamos no ano eleitoral, que a gente está com a memória fresca ainda, e sim, sentarmos com os deputados, ou dizer os deputados eleitos que pegaram voto no município de Ipitanga, e sim, nós brigarmos, porque ela foi sancionada, ela foi assinada, foi sancionada, mas até agora não veio nada. Eu acredito que ainda vem, a gente acredita, a gente sabe que as pessoas que estão lá são pessoas sérias, né, que assinaram, para nós termos sim a regional administrativa no município de Ipitanga. E surgindo a sede administrativa, a regional administrativa no município de Ipitanga, aí sim nós podemos sim brigar por uma saúde melhor. Aí é onde o município de Ipitanga vai estar ganhando uma regional de saúde, uma regional de agricultura, Assim nós podemos, claro que nós estamos falando em saúde, uma regional de saúde, aí nós termos sim uma saúde melhor, uma saúde que a gente pode falar assim, digna para todos nós, da população, para todos nós pitanguenses. Então, eu também sou favorável dessa aquisição aí, nós conversarmos sim com o secretário e nós brigarmos sim com essa regional de saúde que Pitanga tem só a ganhar. Quem tem a ganhar só somos nós, da população de Pitanga. Obrigado. Está livre da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que hoje vêm prestigiar os trabalhos dos vereadores nessa casa, nessa noite, em grande número, jovens, estudantes, que eu sempre penso que é o futuro do país, é nas mãos dos jovens que o nosso Brasil vai estar no futuro. E é a importância que tem, é domingo, um dia importantíssimo para o nosso país. É eleições que decidem o cargo máximo do país. E eu espero que cada brasileiro e cada brasileira pense com tranquilidade, cabeça fria, e analise o que é melhor para o nosso país. Que às vezes nós levamos na parte política muito no oba-oba, sem ter muita responsabilidade. Porque todas as decisões mais importantes do nosso país vêm da área federal. O que nós acabamos de ouvir das cobranças, normalmente na área de saúde, é bem fácil culpar o hospital, culpar os prefeitos, quando o maior problema está lá em cima da área federal. E nós esquecemos deste ponto. Hoje, vindo de Curitiba, estava lá uma ambulância do município de Laranjeiras do Sul, se deslocando para Joinville, buscar uma pessoa que sofreu um AVC, que é de Laranjeiras do Sul, estava trabalhando em Joinville. Quem que estava indo lá buscar? O cidadão. Ambulância do município de Laranjeiras do Sul. E eu estou dando um exemplo, porque eu sei, e nós, vereadores, sabemos disso, que em todos os municípios é assim. E tudo que não funciona, normalmente cai a cobrança em cima dos prefeitos. E não estou falando só do prefeito Pitanga de hoje, não. Estou falando dos que já passaram. É uma cobrança gira em cima. Quando eu vejo que esses últimos 8 anos nós não tivemos, e vocês, estudantes que são da área social, sabem disso que estou falando, nós não tivemos o investimento que havia sido necessário, ser necessário, da área federal. A gente que milita nessa área, não é só legislar aqui, fazer leis, aprovar, desaprovar. Mas nós militamos muito que às vezes a população pede para auxiliar, para ajudar, encaminhar ou para ajudar, achar os caminhos para internamentos. Vereador Meco, Nós, vereadores, já temos mais tempo nessa casa. O vereador Matos já foi vereador nessa casa mandatos anteriores. O vereador Aguinaldo. A cobrança é falta de leitos de UTI. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma UTI em Pitanga. E um cidadão de Pitanga precisa ser internado em UTI. Se tiver tudo ocupado, todas as UTI obedecem a central de leitos. Se abrir uma vaga lá em Paranavaí, o cidadão daqui vai ser levado lá, vai ser internado lá em Paranavaí. É assim que funciona. Recentemente, o senhor Pedro Leal, que era morador do Barro Preto, inclusive entrou em óbito, 2 dias aqui no hospital, para conseguir uma vaga do UTI. Vocês não imaginam, quem nunca passou por isso, o que é os familiares ver um ente querido que está aí e não conseguir, porque não tem leitos da UTI, pelo SUS. Quem não tem dinheiro para pagar particular, depende do SUS. 2 dias internado no Hospital São Vicente e não se conseguia. Até que conseguiram uma vaga, o cidadão foi trasladado para a ambulância do município, botou o cidadão lá em Guarapuava, internou no UTI, dali 2 dias entrou em óbito. Outros casos, que em Guarapuava tem 5 leitos pagos pelo SUS, mas estavam ocupados. E o cidadão, com aquela baixa imunidade dos glóbulos brancos, nós temos os glóbulos brancos e vermelhos, cidadão precisava internar, mas só tinha 5 vagas e estava ocupada. O pai do rapaz teve que vender vacas de leite para poder pagar particular, porque pelo SUS não tinha. E eu pergunto, e se não tivesse as vacas de leite para vender, fosse o cidadão, aqueles dos bairros que vocês vão trabalhar nessa área e já estão trabalhando, que vocês visitam e vocês conhecem bem a situação, ele não tem vaca de leite para vender, ele não tem um automóvel para vender, e como é que ele faz? E daí? Eu penso muito nisso. Por isso que eu acho que o governo federal mentiu muito para o povo brasileiro esses 8 anos, que fala em seus programas que o Brasil só existe de 8 anos para cá. E quem tem um pouquinho de inteligência sabe que isso é uma grande mentira. É lamentável ter que falar isso. Mas a decisão está nas nossas mãos. Podemos pensar, o meu voto não vai fazer diferença, mas faz. Cada voto tem o seu peso. Tem algumas coisas boas do governo? Claro que tem. Não estou aqui dizendo que não. Mas na área de saúde, foi pífio. Eu espero que o futuro presidente desse país invista mais nessa área. Principalmente um governo que fala toda hora que cuida do pobre. Mas na área de saúde, não está cuidando do pobre, não. Tem que parar com essa enganação de dizer que tem uma boa família é a salvação. E hoje as pessoas comem por causa disso, que é só isso que está salvando. Não é verdadeiro. Vereador Luiz Matos, a estadualização da estrada que liga Barra Bonita, Pitanga, Barra Bonita, Mato Rico, Roncador, essa estadualização da estrada, eu acho ela importante. É um grande passo para ser asfaltado no futuro. No mandato passado, eu como presidente dessa casa, e o ex-prefeito Tico, Cleon Costa, presidente do PMDB, e a vice Anara, a convite do deputado Alexandre Cury, fomos a Curitiba, lá no Chapéu Pensador, uma reunião com os técnicos da Petrobras, que estava em reunião. E lá eu, o Tico, falei em nome do Executivo e eu falei em nome do Legislativo. Se ventilava que fosse feito o asfalto, ligando, por causa do gás natural de Barra Bonita, que é importante, eu tenho certeza que no futuro vai ser explorado. Mas ficou bem claro na época. Se tivesse viabilidade de exploração do gás, na época tinha 29 engenheiros, que se deslocaram a Pitanga e estavam trabalhando nessa área. Se fosse viável para explorar o gás, de repente seria feito o asfalto. Coloca um adiantamento dos royalties, que o município teria direito, já a Petrobras adiantaria esses royalties. Na época foi calculado em 60 a 70 milhões para fazer esse trajeto do asfalto até a Barra Bonita, porque é dobrado, acidentado, o terreno tem que ter um grande obra de terraplanagem, não é fácil fazer. E ficou aquela expectativa. Como a Bolívia tinha cortado a questão do gás, e o gás veicular tinha uma campanha da área federal, e depois não tinha mais gás, porque a Bolívia encampou o que era da Petrobras lá, o Evo Morales. O que aconteceu? Depois acertaram, e o gás voltou aí, através do gasoduto que liga, voltou ao normal, pararam de explorar o gás da Barra Bonita. Ficou adormecido em berço esplêndido. Dizer que se ficasse o problema, nós tínhamos que ir buscar esse gás. Porque ia ter problema seríssimo. Como resolver o problema entre os dois países, está lá esperando para o futuro. Eu espero que um dia tenha essa ligação. Então, na época, eu quero deixar bem claro, Pedro Meco, porque que se falava de fazer um gasoduto. Claro que ele seria num custo bem menor. Um gasoduto do poço de lá até aqui, na sede do município. Mas para resolver o problema, valorização das propriedades, resolver o problema dos moradores, seria o asfalto. E os caminhões, buscaria esse gás, que era o gás veicular. Então levaria para os outros municípios, nos postos, para essa distribuição. E se vier um gasoduto, vem até aqui, de repente, uma indústria aqui, alguma coisa seria feita, ou carregado nos caminhões daqui. E nós trabalhamos em cima que fosse feito asfalto. Por quê? Aquela região, embora a agricultura lá não tenha tanta força, a agricultura, mas ali tem a questão da pecuária, pelo terreno ser acidentado, e na área de reflorestamento. Então lá tem futuro e aquela população merece ter uma comunicação melhor, um acesso melhor para a sede do nosso município. Doutor Edilson, isso é muito importante no nosso município e que soluciona também essa questão que é sério, faz anos que tem esse problema de terreno dobrado. E tem coisas que o executivo, eu acho que peca também, porque nós temos 3 motoniveladoras novas e nós temos muitas estradas principais nossas que está uma vergonha porque falta de ter ser feito o patrulhamento. E nós temos 3 motoniveladoras novas, a estrada do asfalto da 5 Cruzilhada até a sede do Rio Saudades, é um trecho de 3.800 metros, nunca esteve tão ruim que nem está agora. É terrível andar naquela estrada. E tem tantas outras que foram feitas, algumas geral, e as outras, os galhos não foram feitos, onde dá acesso aos moradores do nosso interior. Portanto, eu espero que tenha melhoria com esse projeto que nós aprovamos, mais duas motos niveladoras novas, caminhões. E eu espero que o novo governo, que está se instalando a partir de 1º de janeiro, que estranha um pouco que agora se fala muito em final de mandato. E a gente sabe que vai virar só em conversa, em final de mandato. É que nem o Estado agora criar a defensoria pública. Em 8 anos, instalaram nos últimos 60 dias. Eu não acredito muito. Mas eu espero que o novo governo consiga salários que vai beneficiar realmente a população do nosso Estado, de quem precisa realmente essa defensoria. O povo não tem dinheiro, às vezes, de querer para contratar um advogado. Eu espero que os futuros governos, tanto do Estado e governo federal, invistam mais na área de saúde, na área de educação também. É o que nós todos esperamos. E eu espero que o próximo presidente da República tenha a sensibilidade de governar para todos os brasileiros e não fazer campanha jogando pobre contra rico. Eu acho ridículo isso. Muito obrigado. Está livre da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Passando para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, concede título de cidadão honorário. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 43/2010, define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 e artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitórias, ambos da Constituição Federal, com redação e inclusão dada pela emenda constitucional número 62/2009 e da outras providências. Em segunda discussão e votação ao substitutivo do projeto de lei ordinária número 37/2010, altera dispositivo da lei municipal número 1157, de 28 de setembro de 2003 e da outras providências. Estas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação ao substitutivo do projeto de lei ordinária 37/2010, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Antes, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Fabrício, que teve uma emergência que teve que atender no hospital e teve que se deslocar até o local. Esse projeto nós já discutimos nas comissões. Eu acho que foi um vício existente nele, vindo do executivo, já que substituir uma secretaria por um programa, isso nós somos sabedores de que não é possível. Em razão deste fato, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou um substituto, colocando 2 representantes da Secretaria de Promoção Social em substituição à Secretaria de Indústria. Até não acho estranho, até dentro do Conselho de Idosos, nós termos representantes da Secretaria da Indústria. Talvez aqui se esteja corrigindo também mais um vício constante do projeto da lei que existia, que agora nós estamos alterando. Então, eu peço, em razão destes pontos apontados aqui, que aprovemos este substituto. Em votação, os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 43/2010, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Também eu vou frisar aqui novamente do porquê da apresentação desse projeto, que não é um projeto só desse município, mas deve ser um projeto de todos os municípios do país, em razão de uma emenda constitucional que nós tivemos lá em Brasília. Essa emenda constitucional trata dos precatórios, entre outros, e disponibiliza que até determinados valores, acho que 30 salários mínimos, não é obrigado, quando da emissão dos precatórios para efeito de pagamento, obedecermos uma ordem cronológica. Então, isso vem atender o quê? Aquele comércio pequeno, que tem contratos com o poder público, e que muitas das vezes, mesmo com a emissão dos precatórios, mesmo com a previsão orçamentária, passam aí 2 anos até para fazer uso desses valores. Então, com a aprovação deste projeto, que nós teremos o quê? Eu não digo assim um privilégio da parte mais pequena do comércio, mas talvez uma justiça maior, visto que possivelmente precisam mais da mão do poder público que uma pessoa que é detentora de um poder financeiro maior, já que de repente tem até de repente um capital de giro maior para poder manter o seu comércio. E nós somos sabedores que os pequenos precisam muito, quando vendem ao poder público, receber para poder manter a sua empresa e, quando possível, ter um pequeno capital de giro para poder continuar fornecendo não só ao poder público, que nós também sabemos que demora para pagar, infelizmente, é uma burocracia muito grande, mas com isso nós amenizaremos um problema pequeno, mas considerável para esse setor do comércio. Se nós não aprovarmos, nós teremos que submeter a esta legislação superior que foi aprovada, que aí passa dos 30 salários para 60 salários mesmo. Então, isso não é bom. 60 salários já é um valor considerável e já, de repente, direciona para um setor maior do comércio. Então, por isso a razão dessa aprovação, para que nós possamos, dentro desses 30 salários, poder favorecer essas pessoas. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Eu concordo também, porque eu acho que, de repente, só num valor maior, você vai atingir com os menores um número mais grande. Por exemplo, várias pessoas com aquele valor que às vezes só um receberia, porque senão tem que seguir a ordem cronológica, senão vai ter problema no futuro. Então eu concordo plenamente com essa mudança. Eu só cito um exemplo, me permite novamente, presidente. Nós temos aí, às vezes, precatórios de 200, 300 reais, acho que acontece, principalmente nos municípios mais pequenos, que às vezes ficam 5, 6, até um ano para receber. Então é um absurdo, na verdade, essa regra. Eu acho que nós devemos, e por isso eu peço a aprovação dos senhores vereadores aqui, para que nós possamos acompanhar essa emenda constitucional e fazermos justiça aqui no município, possibilitando ao comércio, aos menos favorecidos pela vida, poder ter a possibilidade de receber com mais rapidez do poder público. Em votação. Os vereadores foram favoráveis, permanece sentado. Caso contrário, se manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010. Em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Na qualidade de autor do projeto, excelência, gostaria de pedir vistas ao projeto, em virtude da documentação não ter chego ainda a tempo. Então, peço a vossa excelência vistas do projeto para uma nova oportunidade. Então, por votação. Em votação, os vereadores foram favoráveis, permanece a votação à vista do projeto. Os vereadores foram favoráveis, permanece sentado. Caso contrário, se manifesta levantando. Aprovado pela unanimidade. Passamos para a explicação pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre as atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, presidente. Concedido. E logo em seguida o vereador Aguinaldo, depois o vereador Meco, e aí caminharemos para o final de sessão. Nesses 3 minutos, gostaria mais uma vez de agradecer a todos do Serviço Social das Faculdades do Centro do Paraná, aos homens e mulheres de bem do município de Pitanga e da região central do estado do Paraná. Parabenizar esta imponente e importante instituição de ensino do nosso Paraná. Me lembro, agora olhando para os rostos, faces de vossas senhorias, quando estive em Brasília, no MEC, no Ministério da Educação e da Cultura, e lá se discutia sobre o PDI. Depois eu cheguei e perguntei para o ministro, na época, eu era presidente da Câmara, disse, mas ministro, com todo respeito, o que significa PDI? Depois eu fui saber através do professor Clemerson Melincleve, o qual rendo aqui também os meus sinceros votos de sempre um bom atendimento para a nossa comunidade escolar, que seria o Plano de Desenvolvimento Institucional. E que o curso de serviço social, a exemplo de outros cursos que também virão agora em 2011, 2012, seria realizado. Então, parabéns a todos vocês. Finalizo esses meus minutos aqui, parabenizando o presidente do PMDB, o senhor Cleon Cosme Costa, pelo incansável trabalho diante da busca da estadualização da estrada que corta a nossa querida Barra Bonita. Parabenizo ao vereador Meco e, sem sombra de dúvida, sobremaneira, o nosso deputado, o deputado da região central do estado, o deputado Alexandre Cury, pelo empenho. Obrigado, presidente. Está livre da palavra. Peço a palavra. concedido. Eu queria justificar a falta do vereador Aritana, presidente dessa casa, o qual passou na última segunda-feira por uma cirurgia bem complicada, mas graças a Deus está melhor que acho que até nós. Está muito bem, acredito que mais alguns dias, está de coração novo, mais alguns dias ele retorna e participa, tomara que amoleça o coração dele. Obrigado a todos. Valeu, concedido. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes nessa noite, espero nas próximas sessões futuras. Eu sei que não é fácil também se fazer aqui presente, às vezes eu tenho vontade, mas as circunstâncias não podem se fazer presente. Mas é importante quando a proposição se faz presente nas reuniões da Câmara. Quanto ao nosso presidente da casa, o vereador Aritana, está ainda na UTI, porque fez ontem a cirurgia, ele tocou só a válvula do coração. Eu fiquei sensibilizado, porque eu, nove anos e pouco atrás, eu também fiz 5 pontos a fé, não sei o quanto é difícil naquele momento. Mas ele está se recuperando bem, e eu creio que, de repente, até o final da semana, ele já vai estar presente aqui em Pitanga. Portanto, isso é muito importante. Mas a cirurgia que ele fez, trocar uma válvula no coração, já é a terceira vez que ele já faz isso, né? E teve sucesso, e tomara que sempre seja assim. E quantos estudantes a gente espera que, lá no Congresso Nacional, na próxima legislatura, seja votado o piso salarial aos assistentes sociais do nosso país, que deve ficar em torno, eu creio, que de R$4.000. Obrigado. Valeu, vou usar a palavra. Essa palavra, senhor presidente, concedido. Eu acabei nem usando a palavra, realmente passei mal a parte da tarde, estou com uma dor de cabeça monstruosa aqui, mas mais para agradecer a todas as pessoas que realmente vieram até esta casa aqui, a imprensa, os funcionários dessa casa, que possibilitam a realização de todas as sessões, ao presidente em exercício agora, na ausência do nosso presidente Aritana, que felizmente está bem, para nossa alegria, eu acredito que de todos, principalmente seus familiares, mas dizer, na verdade, da importância dos profissionais da área da assistência à saúde. Eu falo isso, talvez, por um conhecimento, a assistência social, perdão, falo isso até por um conhecimento até maior em razão de que eu faço muito trabalho ligado à Previdência Social, principalmente na questão dos benefícios. E a gente sabe o quanto é importante o papel do assistente ou da assistente social neste trabalho. E a gente fala assim, que quando você encaminha uma pessoa ao INSS para buscar um auxílio doença, você encontra dentro do INSS, não sei se pelos profissionais da área de saúde, no caso os médicos, ou por orientação que vem de um poder hierárquico, mas uma barreira muito grande com relação à concessão ou não deste benefício. Contrapartida, quando você vê uma assistente social trabalhando no benefício, você vê a impressão que nos passa é que realmente há um trabalho com mais carinho, com mais respeito pelo nosso idoso, pelas pessoas que realmente buscam esse direito junto à Previdência Social e que dependem de um parecer da assistente social. E a gente vê que raramente você vê um caso em que a pessoa faz jus àquele direito e tem por este profissional o indeferimento. Então, é extremamente importante e gratificante, na verdade, o trabalho que todos os assistentes sociais fazem pelo nosso país. Como o vereador Carijó colocou, e eu acho com muita razão, realmente eu acho que falta uma valorização considerável a todos os profissionais. O país realmente, e os nossos deputados federais, têm sido injusto, principalmente com as tabelas de valores que são aprovadas, que realmente não respeitam aqueles que trabalham de forma mais humanitária, que talvez tenham que ter do Poder Legislativo Federal uma visão assim mais justa e mais humanitária. Então, isso a gente fala deste ponto, mas são tantas as áreas em que a assistência social trabalha e que realmente leva um trabalho assim, significante a todos que lá buscam os seus direitos, o que buscam realmente no assistente ou na assistente, realmente o amparo tão necessário que se faz de direito. Então eu agradeço a todos que vieram aqui, que todos estão estudando, que realmente se qualifiquem, que busquem realmente seguir essa carreira, uma carreira tão nobre, uma carreira tão justa, e que tenho certeza absoluta que se dependesse de nós vereadores aqui, que nós pudéssemos aqui, através de um projeto de lei, aprovar melhorias para todos vocês, não tenho dúvida que nós o faríamos, mas só não podemos porque realmente nós não temos competência legal para fazer isso. Sabemos que essa tabela tem que vir do Congresso Nacional, embora nós possamos aqui, através de ofício, através de reclamos, buscar junto aos deputados que representam a todos nós, que realmente se apoiem essa caminhada de todos vocês e possam realmente aprovar uma lei que valorize da forma como deve ser feita. Mas, independente disso, nós valorizamos o trabalho humanitário que cada um de vocês faz. Está livre da palavra. Eu também queria justificar a falta do nosso presidente hoje, assumindo essa cadeira hoje como presidente. Hoje está em cirurgia em Curitiba, e que Deus ilumine essa cirurgia, que foi muito bem ocorrido, várias horas de cirurgia. Que Deus ilumine a saúde dele e do nosso prefeito, que estão lá em Curitiba. Especial hoje agradecer a presença dos funcionários públicos, do nosso ex-vereador Matinho Nascimento, o Leandro, do Banco Brasil. Especial a professora Adriele, a Jaqueline, pelo ensinamento a esses acadêmicos do serviço social que vocês prestam à UCP, uma faculdade muito importante para a nossa cidade. E hoje também a minha esposa acompanhando essa reunião. Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia 4 de novembro de 2010, quinta-feira, em hora regimental.